Não deu pra acreditar que você é meu vício. Achei a perfeição só no teu sorriso. Deixa eu te mostrar como é bom amar. Quero pedir pra ti, venha comigo ficar. Me dá uma chance, deixa eu te mostrar o teu todos têm, hey, por isso você quer, eu sei. Eu não preciso de 7 dias, 12 meses que vem. Um segundo já amei você. Chegou nossa hora, baby, baby. Você foi feita pra mim, baby. Eu quero você para sempre. Chegou nossa hora, baby, baby. Você foi feita pra mim, baby. Eu quero você para sempre. Para sempre, baby. Eu sei que eu nunca hoje corretamente com você. Diferente, não sai da minha mente. Por várias noites que explorei, várias minas que eu andei, nenhuma eu me apaixonei. Imaturidade talvez, curtição eu sei. Foi bom com todas, mas contigo que eu naveguei. No brilho do seu olhar, nas ondas do seu sorriso. Eu vou ser extenso mar, tipo em grande estilo. Por isso, te dedico além de improviso. Vem pra cá meu bem, vem pro meu abrigo. Eu quero só um minuto, uma chance. Fora do alcance, te quero a cada instante. Não adianta discutir, diferenças todos têm. Você quer, eu sei. Eu não preciso de 7 dias, 12 meses que vem. Um segundo já amei você. Chegou nossa hora, baby, baby. Você foi feita pra mim, baby. Eu quero você para sempre. Chegou nossa hora, baby, baby. Você foi feita pra mim, pra mim, baby. Eu quero você para sempre. Para sempre, yeah, yeah. Um segundo me bastou pra fixar no teu olhar, na tua cadência, no teu jeito de falar. Várias vieram, o céu não teve o mesmo tom. E por nenhuma disse o que sinto através de som. Vem pra cá, deixa eu mostrar que o sentimento é verdadeiro. Aquela noite contigo não foi um simples momento. Se eu te conheci, é porque o céu conspirou. Então vem cá pro meu mundo, deixa eu mostrar quem eu sou. 7 dias, 12 meses, quero estar com você. Acordar contigo ao meu lado a cada amanhecer. Mas aí, sem mudar de assunto, me diz qual vai ser. Me diz o dia e a hora pra gente se ver.